Portal do Arroz. Chegou, dinheiro não dá, só vai dar pra catuaba. Eu sei o que faço, já tenho a manha, o jeitinho eu vou dar. E as minas sarrando, a bala rolando e o red tá lotado. Pode vir que a catuaba vai, vai. Pipa que a catuaba nela, que ela dá uma picadinha. E ela dá uma empinadinha, tá. O jeitinho eu vou dar. E as minas sarrando, a bala rolando e o reggae tá lotado. Pode vir, pode vir.